caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, neste primeiro dia de outubro de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe trará, nos próximos instantes, música instrumental. O programa Nota 7 está na quinta semana de 7 dedicadas às melhores músicas instrumentais de sempre. Não é nenhum top oficial, não é nenhuma contagem, digamos assim, oficial. São apenas seleções nossas, ou de minha autoria, neste caso, baseadas naquilo que vou conhecendo da música instrumental, e ao tempo que já cá estou numa música instrumental, e àquilo que me vai chegando já fui tendo noção de muita coisa. Vamos trazer então aqui mais duas edições, mais música instrumental, e vamos começar com Havana Club. Com este calor, não há nada melhor do que este Havana Club, a música que dá, neste caso, que tem a interpretação de Omar Liebert. Também vos quero trazer uma música que dá pelo nome de Mil e Uma Noites, a música de Sipper. É então a segunda música que vamos ouvir, mais calma, é um facto. É a segunda música que vamos ouvir nesta edição do Nota 7 para o dia 1 de outubro de 2011. São estas então as duas primeiras músicas desta tarde de sábado. Espero que se encontre bem na companhia que lá está do Canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, Shane and Shipper com este Mil e Uma Noites. Agora vamos ficar com mais dois temas. Rondo Veneziano, como se chama a próxima música que vamos ouvir. Levando um pouco mais para o clássico, vamos ficar com uma música com muita energia, muitas energias positivas e, digo eu, com uma excelente interpretação. A música de Elton John, Chel Dorado, também está muito bem conseguida. Ora, é então a segunda música que vamos ouvir nesta segunda sequência de 3 para este Nota 7. Espero sinceramente que esteja a ser do seu integrado. Eu vou voltar daqui a pouco para as despedidas desta edição. E é sem surpresas que quando lhe falamos de música instrumental, vamos reportar-nos inevitavelmente à orquestra James Last. E a edição de hoje não deixa de ser exceção. The Saturday Night Fever, a febre de sábado à noite. É o tema que vamos ouvir aqui na interpretação da orquestra James Last. Mónica Ramos traz-nos Mouth, e é com este tema que vamos fechar a edição de hoje do Nota 7. Vamos voltar-nos a encontrar amanhã para mais 30 minutos de música instrumental aqui no canal 2 da sua antena web. Por agora, segue mais um Girassom. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia do canal 2 da antena web. Até amanhã!